181 na base, 181, né? Ouro, mas era até autorizado o táxi, é, passou um Ninja, ponte padrão 902, 1 no 8, só meia dúzia que ligar no 0 no 8. Obrigado, táxi, Apache, Índia, ponte padrão 90, 1 no 8, só meia dúzia no 0 no 8, ouro 607, bom dia. Confirme o tipo do equipamento. Passando em código 0135, mantendo 1.500 pés, corredor caixa prego, reporte ingressando no Veracruz. Corredor Veracruz. Voo 9.04, chama Recife, 1251-3325, bom voo. 251-3325, 904 já. Copiou a posição para reportar o Zulu Zulu Zulu. Papa Romeu Zulu Zulu Zulu. Zulu, Zulu, Zulu. Reporta ingressando no corredor Veracruz, mantendo 1.500 pés. Salvador, muito bom dia, 355 no quarto, seguinte do hotel, 130 para Aracaju. Mano, 355 no quarto, tá pronto? Você está pronto, cota para 130. 130, autorizado, 355 no quarto, Aracaju, da cola, pista no zero, curva esquerda, sai da Conde, controle 120 da cima 8, aciona 0263. 130 Aracaju, 10 esquerda, Conde, controle 1208, transponder 0263, 355 no quarto. Correto, a parte positiva fica no quarto. Conta lá, 355 no quarto. Protax 3507, temos 100 a bordo, 1/3, com 5:30. Ah, 35 no site, autorizado táxi, parte 1, Índia, ponte cara da no 0, 1 no 8, só meia dúzia, que ninguém é no 0 no 8. Pátio, Índia, ponte espera 18:30, boa. dia, agronomia 07, na Hélio da Bride. Gol 1607, contato radar 360 da El. Controle Salvador 135 no 7, Arbor Elefa cruza 2.500. Então 35 no 7, contato radar 360 da Arbor. 35 no 7. Salvador, igual no 7, tem que parar o táxi 148 a bordo, 3 horas e 46, controle de confins. Passo no 5 Índia, ponte para o 0-2, 1-8, são 6-12, que ligar, 0-8. Marcelo, comei 18 na Índia, 18-6, agora no 7 no 5. Vou na 030, corrimento de sola, assim que companhia ligar o passe da Índia, autorizado, deixa eu contar. Autorizado, ligar a Índia, agora no 030. Copiou? Salvador, bom dia, Altan 3890, Sentinel Hotel, autorização para Recife, portão 09. Altan 3890, Recife, 330, via Perusca 58, decola pista 90 com a esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 120-8, aciona 5402. Peruísco 58. Sim, 3890 autorizado, Recife 330, via Peruísco 58, Bucaracaju 208, 5402 no transporte. 3890. E no transporte 5402, já pode puxar 3890. 5402, vou reportar, 3890. Meu bom dia, confirma Pitoso Paralelo. Bem 510, salvo voador autorizado, decola pista no 7 com a direita, litoral sul, controle 1-0-8, funcionário 0115. POB, se não me táxi, todos eles são 12, né? 7-1-2. Tá, Lima, bom dia, confirma o táxi contra, o bicho decola. Sente, Quilo Serra Lima, 1 centena, Serra Novembro, Zulu, Whisky. Decola pista no 7, curva direita, saída coral, controle 120-8, aciona 5152. Responder para o Responder 0121. Confirma, PB? Sim, só falta para o táxi, Cristiano Lima. O 9030 para o táxi, 110 a bordo, com 318, alterna Natal. Mano, 190 a bordo, o voo 9030, táxi é Índia, pode esperar do 102. 118, são 612, que ligar o 9018. 908, Índia, ponto 086, ligado. Só o Alfa 6570 no pátio de carga, pushback acionamento. puxa 6570, autorizado, puxa, por favor. Paranavo táxi, 6570. Comandou, bom dia, eu vou 1795, decolou. Teste autorizado, puxa, por favor. E puxa, 97. Salvador, voo 1795, bom dia. 1795, contato radar 360, sai da árvore. Da árvore, voo 1795, salvador 360. Zulu, Zulu, Zulu, visual cono 7. Afirmativo. Torre, 118.6. 118.6, de tudo. Salvador, voo 1930-1400, Fuca. Pulsando, confirma, passa que se encontra, pista de cola. Saída Fuca 410, voo 1930. Pulsando para Serra Juliette, Zulu Tango, nível 170, decola pista 97, curva direita, saída Arbor. Controle 120 décima 8, aciona 5161. Alô, bom dia, o Papa Rondelino Serra Lima, está acionando para contato. A Mike Gillette Romeu, decolado da 17, litoral sul, nessa escuta. Mike Gillette Romeu, 500 pés, confirma a intenção? Mike Gillette Romeu, para a Laciana. Gente, o Mike Gillette Romeu não escuta permanente, não controle. Escuta permanente do controle, Mike Gillette Romeu. Passa o PUB autonomia, o ótimo campo. Com 897, PUB 178, alterna Campinas, 6 horas e 5. Autorizado táxi Índia, ponte para dar 90, torre 18, sou 62, que legal 0 no 9. 8862, 1897. Alfa tem um tango correto, acionamento tá 14862. Solo 355-14, a gente está pronto para o táxi com 4 horas de autonomia, 47 no POB, alterna Maceió. Autorizado o táxi via Pat 1, Índia, Ponte Caldas 102, 198, só meia dúzia, que ligar 1099, 355-14. Via Pátio Índia na torre, no ponto espera 118 meia torre, 355 no ponto. Prossiga, Juliette Romeu. Autorizado, está presente, ingresso na paralela, fica condicionado ao tráfego, senhora. Autorizado, paralela, mais Juliette Romeu. Autorizado, Romeu. 1795, Recife, 1260, 1288, bom voo. 1795. 1260, 1288, vamos 1795. Índia, ponte para dono 02, 1 no nome 8.62, que negão 09, essa carro 6570 Morro. Então, autorizado em frente, ponte para dono 0, vai chamar a torre 118, meio, APSA 6570. Olá, Salvador, bom dia, até 3153. Para o Galeão 360, para o hotel. 338, copia o 353. Prossiga. 380 Galeão, autorizado. Decola pista no zero com a direita, sete da El Lei da Bridge. Prossegue o piso 1 no zero, controle 50 decimal 8, aciona 5404. Autorizado, decola da 10, curva direita no perfil da Dael Leda Bridge. 1208 é o controle 5404, transponder está 3153. Correto, porta pushback está 3153. Volta lá. Voo 897, contato radar 360, sede da EL. 360 da EL, 897. Nível 340. Só aguardando o golpe. Saída prevista, Momo. Direção FLOG. Sítio previsto, Momo FLOG. 7-0, pronto copy. Afirmativo, pronto copy, serão. Segura 9970, autorizado Teresina, nível 340. Decola, pista 90, curva esquerda, saída mão, transição flop. Controle 120.8. Aciona 5406. Confirmando após flock e conforme rota. Direto, posição geográfica, pós direto. Sideral 9970, está autorizado Teresina 340, saída bomba flock, curva esquerda. Controle 1208, transponder 5406, após flock, está autorizado rota do plano. Sideral 9970. Correto, tem custo, sideral. Eu estou aqui no pátio 1, o pátio 3, qualquer, onde que é? O pátio 3 vai seguir na linha de táxi, à esquerda, é o pátio que tem um rio, um Boeing 767. Ah, ok. Trolle, bom dia, para cargo 6570, decolou, cruza 2500. Avisa 6570, contato radar, flotando 390, saída Puca. 390 Puca, 6570. Controle Papa Romeo aqui do Serra Lima. Sony 0121 aqui do Serra Lima. Já está acionado, 0121. Já aparece 0221. O Kilo Serra Lima, agora sim, contato radar estabelecido, fundo 040, saída coral. Eu poderia subir ou manter o 025 e a prova nesse? Gente, o plano modificado é 10008, Kilo Serra Lima, só para 2500 pés, direto de destino, quando possível chamado de pouso. Sim, gente. O Maxlet Romeu já mantendo parado aqui no estádio de Pituaçu, na junta permanente, Romeu. Gente, o Gol 9030 Recife 2685, alternado no 2545. 2585, D5, boa. O Quilo Serra Lima estima o pouso em Valença 10024. Gente, 1024 copiado, Quilo Serra Lima. Martinete mantendo o voo parado sobre o estádio de Pituaçu na escuta do controle, Romeu. Gente, o Mike Charlie Yankee, voo na proa 230, o limite é localizador, mantendo 2000 pés. Solo 3890, puxa acionamento. 3890, puxa acionamento, boa tarde, 3890. Boa tarde, 3890.